Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. Mais um Azilla Cast. Aí, né? O barulhinho da ficha caindo. Eu sou o Joel Suki e no arcade eu jogava com o Sub-Zero amarelo. Verdade, cara, nem jogava Mortal Kombat no arcade, né? Eu nunca nem vi, mas o arcade do Mortal Kombat. Também nunca vi, não. Aqui no Ceará nunca vi, não. É, eu sou o Neto Maru e eu sempre quis que no fliperama que eu andava tivesse os banquinhos pro cara se sentar. É. Isso aí era claro. Fazia falta, viu? Aqui é o Jota e as brigas que aconteciam aqui eram muito diferentes. Rolava até tiro, mano. Ei, tem que ter uma pauta só sobre isso aí, viu, mano? Sobre os tiroteiros. Só histórias de tiroteio e fliperão, né? Aqui é Samuel Ragnos e pro anime ter ficado perfeito era só falar de videogame, não precisava ter romance, não. Romance caga pau. É bonitinho, meu romance, a minazinha é bonitinha. Eu também gosto. Porra, é fofinho. Mas romance com a mudinha é foda. É romance fofinho, com a mudinha é foda. O cara falando sozinho, doido. É fofinho, né? Isso. No final ele vai ter problemas mentais, mas aí ele vai lembrar que tava só, mano. É só um problema psicológico que ele tinha, mano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o High Score Girl, né? Como é que o cara fala, mano? É girl ou é girl? Girl? Quem sabe é o Samuel, né? Que é o inglêsão aí, né? É o americanozão aí agora. Como é aí, mano? Como é, mano? Como é? O girl é... O Gel é da Super Gel, que a negada chama de Super Gel no SBT, o Silvio Santos chama de Super Gel. Agora com vocês, Super Gel! Mas como é o certo, mano? Tu disse. É Super Gel. Eu sou a favor do inglês do Silvio Santos também. Né? O que você acha daquela moça ali que vai disputar contigo? She's o quê? She's a bad girl. O que, que é? She's a bad girl. É? Bad girl? I think. You are right. Ela falou que você é o quê? Não, como é que é em inglês? Bad girl. É, bad girl. Bad girl. Você é a garota do bebedouro. Bad girl. Como é o correto aí? Girl. Girl? Como é? Girl. Eu digo que teu professor aí tá mandando tu falar errado aí também. Girl. Tem que dar uma chacoalhadazinha na língua, Jô, pra falar. Pois é, mas a gente vai falar um pouquinho ali sobre o... Sobre um pouco de arcades, né, mano? Contar nossas histórias também, né? Falar do anime, falar de histórias de arcades, né, mano? Por esse incrível jogo... que pareça, o Ceará também teve a época dos arcades, exato. Né? Foram muitos anos depois do que aparece ali, mas teve, né? Pra começar, mas a história desse anime, né, ela é aquela coisa, né, um cara que é, macho, eu me identifiquei pra caralho, mano, no começo, macho, eu meio irmão, macho, esse anime aí vai ser muito massa, mano, porque o cara, macho, é um asiladaço, macho, em jogos de luta, né, aí esse bicho é jogava... É a vida do cara, né, macho? É, macho, é... É colégio videogame. É direto. Ironicamente, mano. Né? Sou o cara pensando assim. Saiu do colégio, mas esse bicho vai direto ali pras locadoras, né? Pra jogar os arcadezão ali. É doido, mas. Aí ele era o melhor jogador do bairro dele, né? Existia essa putaria. O Haru. O nome do protagonista é o Haru. Eu achei engraçado, mano. Me identifiquei, mano. Porque é exatamente essa é a mesma história que acontecia por aqui, mano. Tinha essa tirando putaria. A parte do cara ser o melhor do fliperama, né? Exatamente. Porque a galera ali do Tonyzão ali não brincava, não, né? Era só os destruidores. E aí, o cara, ele encontra uma adversária dele, né, e tal. Que ele não sabe, né? E ele só apelava com o Gaio, né? Era só o Gaio. Era o mentor dele. Gaio, mas o cara era tão louco. Samuel, só porque tá fazendo curso de inglês, aí... É Gaio, Gaio, Gaio. É Guile. É o Guile. É o Guile. Tá bom, legal. Guile, eu vou falar aqui também. Nada de... Samuel virou tipo um robôzinho, mano, quando ele tava falando agora. O primeiro ponto que eu queria dizer que é diferente do anime da vida real, mano, é porque no arcade do Brasil, mano, o cara tira versos um do lado do outro, né? No Japão tem aquela emoção que é um arcade de frente pro outro, então você não vê necessariamente quem é que tá botando verso, né? É, na verdade tem duas telas, né, mano? Duas telas, um do lado e a tela do outro. E você não vê o seu adversário, né? Você só vê a fichazinha entrando, né? E só... Vixe, meu! Botaram versus, meu! New Challenger! Aí aparece só o New Challenger! Esse daí foi a primeira diferença que eu vi, né, mano? É, os arcades lá no Japão são desse jeito, né? E enquanto aqui no Brasil eles são um do lado do outro, né? Como o Neto falou aí. Não é que seja um do lado do outro, é uma tela só. Você fica ombro a ombro, mano. Exatamente. É a versão mais pobre aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil, os caras cagam dinheiro, né? Mas aqui no Brasil, mano, é mais massa, mano, porque tem um calor humano, né? O cara ali jogando do lado, né? Literalmente, né? O calor humano e do cigarro, né? Que tem um cinzeiro ali, o cara fumando do lado, né? Só que no High Score Grey eu achei interessante isso daí, porque tem o cinzeiro também lá no deles, né? É, não, mano, tem mesmo. Tem. Não preste atenção, não. Lembrado, não tava lembrado, não. Aqui tinha. Só que ninguém usa, né? Porque os japoneses ali... Ninguém usou no anime, né, mano? É porque não, a Netflix até falou que queria reduzir o uso de cigarro, foi por isso que não teve, mano. Se fosse o... A gente tem que reforçar também que o anime, ele se passa no comecinho dos anos 90, em meados de 91, então é no ápice dos fliperamas, né? Pois é, naquela época que saiu Street Fighter 2, né, que era o auge do Street Fighter. Na verdade, ele começa o anime, ele já jogou no Street Fighter 2, né, mas ele disse que esse hype chegou lá com o Street Fighter, que antes do Street Fighter 2... Teve um hype anterior, mas foi bem menor e já tinha acabado. E depois, posteriormente, quando foi lançado Street Fighter 2, foi que voltou. Exatamente. Uma outra coisa ali que tem até no primeiro episódio, mano, quando eu assisti, eu me identifiquei também, mas aquela putaria do cara botar o nome no arcade, né? O cara faz uma pontuação alta, aí o cara bota o nome no arcade. Ei, mano, só que... Ei, eu não sei se tu se lembra, mano, quando a gente jogava no Patita... Tinha um cara, mano. Patita, era um arcadezão clássico ali do Patita. Eu não sei se você não viu, o nome do cara era Denis. Sim, um cara, eu lembro, lá, Denis. Que ele não era um jogador, ele não era o melhor jogador de versus lá. Só que ele criou uma estratégia, eu me lembro que era até com o Yashiro Demônio. Os golpes que dava mais pontos. Aí ele jogava só pra fazer ponto e encher a máquina com o nome dele, mano. Eu me lembro disso aí, velho. Me lembro disso aí. Agora que tu falou, eu lembro disso, velho. Porque ele era um jogador normal, mano. Só que ele aparentava que ele era bom. Mas quem é esse tal de Den, mano? Quem é esse tal de Den aqui, mano? Aí os caras ficaram querendo saber quem era, mano. Até que descobriram, né? E meteram a sola dele. O cara foi bom até descobrirem quem é, né? E eu me lembro também ali que quem fazia essa estratégia aí dos pontos aí no arcade era o irmão do Theo, né, mano? O Júnior ali. Só que ele jogava só o Metal Slug. Né? Metal Slug é difícil, viu? Quando conseguir pontuação boa. É, mas acho que ele finalizava. Ou o cara finaliza... Uma vida só, né? É, mas é foda, viu, mano? Uma cor legal desse anime aí foi que o Jota foi que descobriu essa preciosidade aí, né? Porque ele não teve muita divulgação pelo Netflix, né? Na verdade, o Netflix não divulgou porra nenhuma desse anime, do High School Girl. E o Jota assistiu e foi comentar no grupo da gente, do WhatsApp, né? E eu sou muito preconceituoso com anime que não tem dublagem brasileira, né? Eu nem assisto, não, dou nem moral, não. Aí o Jota, não, mas esse aí é dublado, assiste, isso aí tu vai gostar. Aí pronto, eu assisti os primeiros episódios, não, acabei gostando. Negativo. passo. Eu falei isso, o pessoal do grupo cagou, fingiu que nem leu. Cagou, foi. Passou como sempre. Passou dois meses, tu desistiu. Essa porra, dois meses, mano. Foi. Aí ele assistiu dois meses depois de já ter lançado, mano. Fala, meu, eu nem preparo disso, mano. Eu não sei que diabo é isso, mano. Que essa estratégia genial da Netflix, hein? Que ela coloca séries originais e não divulga, mano. Como é que pode? Não divulga porra nenhuma. Não divulga. Estratégia zona muito massa, né, mano? E o muito louco é que dá certo, mano. Porque fica no boca a boca, mano. Aquela Residência Rio foi divulgada depois, mas assim que ela saiu, não teve divulgação, não. Muito bom, mano. Residência Rio é muito bom. Eu assisti depois também. Eu adorei, viu, bicho? Muito bem bolado. High Story Girl, mas mano, essa descobri só depois mesmo. Pois é, e foi a gente insistindo, porque o Joel, a gente não comenta, mas o Joel tem muita dificuldade com começar uma série nova. Esse baitão não gosta de assistir seriado. Ah, mas é porque isso aí é série. Déficit de atenção, mano. É porque seriado aí, mano. Os caras falam aí, não, porque tem que assistir o Breaking Bad, que é muito massa, macho. Porra, macho, é massa demais, macho. Vai ficar bom lá na quarta temporada, no episódio 35, mancho. Caralho, mancho. Aí o cara vai ver a duração dos episódios do Breaking Bad, mas é tudo 1h30, 2 horas, mancho. Que diabo é isso, mancho? Tem que assistir 40 episódios de uma série de 2 horas, mano, cada episódio. É, mano, mas uma verdade seja dita, mano. Hoje em dia a gente vive numa sociedade, mano, que oprime o cara a gostar de seriado, sabia? É. Antigamente, mano, ninguém assistia essas porra, não, mano. Hoje em dia o cara chega em um canto e quer ver, não, mano, tu assiste qual série? O cara, não, não tô assistindo nada, não. Os caras, vai, como é que pode, isso, né? Nada. Aí começa o negócio que o Joel disse. E o Breaking Bad, e o Game of Thrones, tu quer, não, tu tem que assistir. O cara que é obrigação, eu não gosto de série, mano, tá porra. Mas é verdade mesmo, né, galera? A série não era da cultura brasileira, não, assim, porque antes o seriado era passar tudo na doida, não tinha nem ordem, era tudo louco os seriados quando passar na TV, esse, mano. Negada, essa era... época aí era massa, e a época do Hércules do. Negada não sabia nem o que era temporada, que porra é temporada, tá na primeira, na segunda, que diabo é isso aí? Não sei nem o que é isso, mano. Tanto é que o Silvio Santos é como o Samuel disse, ele só comprava seriado se não tinha continuidade, mano. Porque ele não voltava do jeito que ele queria. O Hércules do. O Hérculesão do Kevin Sorbo, né? Tanto é que o único episódio do Chapolin que tem continuidade, ele não comprou o segundo episódio só pra. Isso é uma loucura muito grande, né? Inclusive, ele agora anuncia os seriados agora, né? Como filmes, né? Vai passar agora o próximo filme do Arqueiro. Assista aí. Próximo filme. Próximo filme. É invocado que era tão louco, macho, o esquema de seriado no SBT que passava. Né? Ainda é. Continuou do mesmo jeito. Macho, ele passava o Chaves e o Chapolin sem ordem nenhuma, mano. Eu só fui descobrir a ordem do Chaves e do Chapolin quando foi pro Netflix. Porque eu não sabia qual era o primeiro, segundo, terceiro episódio. Não Netflix. Tinha como saber, mano. Não é Netflix não, baito. Não é Netflix não, é do Prime, pô. Não, mas agora ele foi pro Prime, mas só que ele começou no Netflix, ó. O Chaves. Tem um Chaves e o Chapolin foi pro. Tem um seriado que passa no SBT, que era o Arquivo Morto. Aí esse bicho anunciou aqui, não, mas episódio aqui vai passar daqui a pouco, assiste aí. Aí começou, né, a passar o episódio e tal. Aí logo em seguida passou outro episódio. Aí, não, vai ser a continuação. Aí, não, era outro, mas. Outro episódio aleatório, mas. Sem relação nenhuma, né? Eu não sei se vocês viram, mano. A Globo tá se apossando um pouco dessa metodologia do Silvio, mano. Porque agora eles fazem assim: eles pegam um filme. E exibe em partes pra parecer um seriado, mano. Não, mas isso aí... que eles faziam há muito tempo isso aí. É, isso aí quem começou foi a Record, que eu me lembro. Primeira vez que eu vi isso aí foi na Record, quando foi passar o Iluminado, que dividiu 4 episódios. Vixe, mas tá dizendo filme, mano. Ele pegou o Iluminado, fez como fosse uma série, passou em 4 dias diferentes, cada dia passou uma parte do Iluminado. Caralho, mas tipo o cara pega, sei lá, Vingadores Ultimato, aí não, isso, vamos assistir agora... O episódio de Vingadores. Uma parte de 20 minutos do filme, né? Mas foi, mas essa mas aí. Senhor, mas se eu não me engano, Jota, o Senhor dos Anéis também teve isso. Parece que não passou todo de uma vez, não. Cara, mas o Iluminado foi, é bem mais antigo, né? O Iluminado é mais antigo, cara. Eu me lembro do Titanic, não, mano, que fizeram isso aí. Senhor dos Anéis tem quase 20 anos, pô, já. Do Titanic eu me lembro. Caralho, mano. Peraí, mano. É não, mano. O Senhor dos Anéis tem 20 anos, mano. Senhor dos Anéis é de 2001. É quase 20 anos. Não ah, tem 20 mas, anos, não, mas é, tem 18. É 18, é, mas não é 18. 20, mano. Caralho. Já é de maior, mano. Senhor dos Anéis já é de maior, mano. Eu me lembro é na época que o Titanic passou na Globo. Que aí eles passaram na tela quente uma parte. Aí na próxima semana a segunda parte. Ou foi no outro dia, sei lá. Alguma coisa foi no outro assim. Dia, mano. Foi no outro dia. Mas foi um evento, mas Titanic, seguramente teve lavagem de dinheiro, mano. Não tem como não, mas essa porra ter dado aquela bilheteria toda, não, mano. A gente tá falando de um filme dos anos 90, mano. Praticamente ninguém no cinema, não, mano. 97, né, mano? 2 bilhões. Eu queria até perguntar pra vocês como é hoje em dia no Netflix. Vocês acham que é melhor assistir o seriado de uma lapada só ou esperar pra sair um por semana pra ficar discutindo com a galera, trocando ideia? O que é que vocês acham, assim, qual é o melhor formato? Macho, hoje em dia a gente vive numa geração que todo mundo é o dono da razão, mano. Não importa, o cara, ele, a opinião dele é a verdade absoluta. Ei, mano, tem um então... amigo meu, mano, que ele nem assiste as coisas, ele diz, não, esse é mau pai, é um lixo, mas tu nem viu, mano, tu só ouviu falar, mano. Eu acho que a Netflix identificou isso aí, mano. E lança os episódios tudo de uma vez, mano. Porque se o cara gostar, ele assiste tudo. Se o cara não gostar, beleza, mano. A única vantagem que eu vejo de lançar um episódio por semana é se a série for muito boa pra, tipo, o cara cultivar a hype, né? Mas a Netflix ela não é toda série que ela lança toda de uma vez, não. Tem muita série que ela lança episódios semanais, cara. O Bad Call Saul foi assim, o... Não, geralmente, Jota, isso acontece quando a série não é dela. Quando não é dela, quando é de fora. Quando não é original Netflix, ela mas, faz isso aí. O Bad Call Saul não é original dela, não? Não, é de outra emissora. Agora eu não lembro o nome da emissora, não. Foi uma parceria que foi feita com Netflix. Não é delas, né? De outra emissora, da Break. De outra emissora também. Agora isso, eu prefiro a temporada de uma lapada solo mesmo, viu, mano? Porque é aquela coisa, mano. O próprio High Score Girl, que eu assisti quando saiu, né? Tava com 12 episódios, né? Saiu mais 3 aí no, depois, né? E foi assim, mais mano. Mais 5. É 17 no total. Pois é. Aí eu assisti o primeiro, né? Assisti meia-noite. Aí, não, mas só mais um aqui, mano. Tá massa, mano, e tal. Aí esse bicho já continuou, né? O segundo, aí terceiro, quarto, aí. Macho, os episódios são 20 minutos, né? É curtinho e tal. É, no instante. Foi voado, macho, que terminou. Eu prefiro esse métodozão aí da Netflix, aí, de lançar tudo numa chibatada só. Eu também prefiro. É melhor pro cara... Até porque, tipo assim, algumas séries, macho, você fica... Tipo assim, tem séries que eu já assisti mensais, tipo... The Good Place, eu gosto muito, mas tipo assim, volta e meia eu esqueço de assistir, mano. Porque eu passei, tipo assim, junto os 3, 4 episódios de me assistir, aí o cara fica com preguiça, mano, de ficar vendo toda semana. Série por episódio só presta se for tipo Lost naquela época, mano. Que isso é um episódio, os caras passam a semana todinha teorizando pra na outra semana ter uma resposta totalmente absurda que não tem nada a ver. Mas... E os caras lançam outro mistério. Aí pronto, aí vai assim direto. Viu, Jota? Eu sou das antigas, eu ainda prefiro semanal mesmo, porque cria o hypezão pro próximo episódio, cria os ganchos, a galera se empolga, tem as teorias, vai discutindo na semana. Eu acho bem legal isso aí. É tanto. Foi o que deixou o Guerra dos Tronos se tornar quase o novo Lost, né? Não se tornou o novo Lost, mas foi quase o novo Lost. Porque todo mundo ficava empolgado com o episódio da semana. Eu trouxe ali o público pro Guerra dos Tronos, mano. Foi a nudez, galera. Mas eu consigo ver claramente o Guerra dos Tronos como sendo o novo Lost, mano. É uma série que foi relativamente boa, o público fã era um saco e o final foi uma merda, mano. É a mesma, é o um novo Lost, cara. É mesmo, seguiu o padrão mesmo, viu, mano? Pior que foi isso mesmo. Agora o massa é porque esse bicho é cheio de... Apesar dele se passar no Japão, né? Ele tem muita coisa em comum, né, mano? Com os brasileiros que eu achava que não tinha, mano. Eu achava que a realidade gamer japonesa, mano, Ela era totalmente diferente da do Brasil. Tem um episódio nesse anime aí, mano, que tem um personagem lá, mano, que na minha mente veio só o Ribeiro, mano. Que é o... Tem um personagem lá que perde a ficha, mano. Esse bicho fica puto, começa a bater em todo mundo. Inclusive, ele quer bater nos caras, né, mano? É, mas quem foi que ganhou de mim, mano? Manda esse bichequinho aqui, mano. Macho, na minha mente, foi o Ribeiro todinho, mano. E o pior é isso, que era tipo eles jogando, aí o cara tinha uma estratégia meio roubada, né? Ele não conseguia passar da, sei lá, Hadouken. Não, mas Punch, isso aí, né? Foi que eu achei massa, mano. Porque esse cara aí que bate no arcade, mano, ele tem a estratégia do Oyama, que é magia lenta e magia rápida. Magia lenta e magia rápida. Ficava direto nisso, mano. Aí o Haru, como ele é safo, né, mano, ele já sabe o meio de sair disso aí, né? É, né, mas se eu fizer isso aqui, eu vou sair. Aí ele derrota o cara fica puto. Que a estratégia dele não deu. É, mano, mas isso aí que o João falou, mano, quando eu assisti, eu também achei impressionante. Porque, quer queira, quer não, mano, Ceará não é um dos estados mais relevantes do planeta, né? É. Aí, beleza. Aí quando o cara vê um anime, mano, no Japão e tal, o cara utilizando, mas a mesma estratégia que o Oyama usava no arcade do Patita, mano. É tipo, sei lá. Se identificando completamente, né, mano? Caralho, mano, como é que pode? Outra parada também, mano, tem aquele episódio que esses bichos, eles vão... Os caras falam assim, mano: ei, mano, descobriram a arcade ali, mano, que a ficha é 25 centavos, mano. Vamos lá, vamos lá. E isso acontecia aqui também, macho. Porque, ei, mas tem um arcade ali que abriu. Vamos lá. Macho, eu me lembro, mano, que a gente jogava, a gente adolescente pra criança, né? 12, 13 anos. Aí a ficha era 25 centavos, mano. É. Eu me lembro que de vez em quando acontecia isso, mano. Chegava um cara: ei, mano, um arcade dois bairros de distância. Macho, tem uma locadora ali, 20 centavos, dois créditos. O cara: caralho, mano, não, mano. É, mano, vamos lá. Bora. O cara era, ia, né, e tal. Era foda que tinha uma lenda também disso aí, macho. Que tipo assim, os caras: não, macho, lá não sei aonde tem um cara que fez não sei o quê e liberou o personagem secreto. Lá tem outro personagem, né? Aí só concluindo a história, mano. Aí o cara ia, né, e tal, com real pra se acabar de jogar, correndo risco de ser assaltado, né? Porque o cara era adolescente, os bairros... Aliás, os locais onde ficam fliperamas no Brasil não são os mais seguros, né? Aí o cara chegava lá e era 20 centavos, dois créditos, mas o controle era ruim, que são uma porra, mas o C não funcionava. Aí o cara já tinha feito uma caminhada de 2 horas, mas já estamos aqui, já não gastava dinheiro mesmo, né? Ficava jogando lá sem o boneco se defender. Achava massa era isso daí, né? Porque o cara dizia: não, mano, eu me garanto aqui no dequim. Aí o controle ele não prestava, mano, da locadora. Aí só os caras assim: ah, bichão, se garante, né? Tô sabendo aí. Os caras assim... Acho, mas esse anime é cheio desses clichêsão massa, mano. Assim, de coisas assim, de coisa comum, né, mano? De arcade e tudo mais, mano. É doido, é massa. Outra coisa que eu acho legal também, Joel, é que ele também faz uma análise do que tava acontecendo naquele tempo, que jogos que estavam saindo, né? Às vezes tem algum jogo que ele tem na casa dele, ele pega e comenta: esse jogo aqui é muito massa. Eu achei muito massa aí, mas foi quando ele fala do Ghosts'n Goblins, mano. Eu joguei muito Ghosts'n Goblins, cara. No arcade? Aí ele fala: macho, não, eu joguei em arcade, eu joguei no Mega Drive, mano. Aqui o Ghosts'n Goblins, acho que eu só vi ele no Mega Drive, mano. E o do Super Nintendo, mano, Super Nintendo era irado, mano. É, Super Golden Ghost. Eu joguei também. Eu joguei só do... Joguei do Super Nintendo. Aí eu achei massa, mas que, tipo assim, ele fala do jogo, mano. E, tipo assim, mesmo a gente não tendo jogado o jogo no arcade, né? Ele vai, mas a gente lembra que era desse jeito o jogo. Não, mas isso é um paralelo interessante do anime, porque, como vocês estão falando, por mais que o tema principal seja arcade, mas ele é meio que um retrato da evolução da indústria dos games, né, também. Macho, eu lembrei agora, macho, uma coisa que aconteceu muito, macho, comigo, que era, tem um jogo, macho, que ele fala, que quando é que ele, o... Que não dá pra jogar de dois no Nintendo, mano. A menina compra pra jogar com ele e não dá pra jogar de dois, mano. Mas eu me lembro que eu comprei esse jogo, mas é o Final Fight 1. Acho que é o... Pera aí, mano, Final Fight de um cara com espada, mano. Era um do... Deixa eu ver. É o Capitão Comando. É o Capitão Comando. O Capitão Comando é irado, viu? O Capitão Comando ali. Dá pra jogar de dois, né, mano? Eu tentei até achar a lista dos jogos que ele fala durante o anime, mas eu não consegui encontrar. É o Final Fight mesmo, viu? O Final Fight 1, né? O primeiro ele não dá pra jogar de um, não. Ou de dois, não. Aí eu tinha comprado esse jogo, mas... O cara usa um cano, mano. É uma espada, não, mano. É uma espada mesmo, cara. É uma espada, mesmo, não. Acho que não usa espada, não. Pra mim, eu lembro que era um cano, hein? Mas beleza. Canos. Não, cara, tigre, tem, tem o Fortão, tem o Mago, macho, com cabelo. Com cabelo claro, macho, que ele usa o especial dele, se eu não me engano, quando tu aperta o A e o B junto, mano. É tipo uma espada que faz tipo ao redor dele, que ele gasta vida pra usar essa magia. É, né? Eu não fui. Eu sei que ele fala de muito jogo da Capcom, né? E da SNK, mas é raríssimo ele falar de jogo da Nintendo. Eu acho que a Nintendo não autorizou o direito, não, né, galera? Porque ele fala muito pouco de jogo da Nintendo. Eu acho que ele nem fala de jogo da Nintendo. Mas a Nintendo é uma empresa muito escrota, mano. Com certeza, se o cara fizesse qualquer menção ali, a Nintendo mandava tirar do ar, mas não tenho nem. Só uma certeza, né, mano? É, mano. Tanto é que o cara vai no zoológico, mas eles não botaram nem um macaco pra aparecer, que é pra não ter perigo da Nintendo. Aparece nem. Outro easter egg também nesse anime aí, nenhum personagem tem bigode. Por quê? Por causa da Nintendo, mano. mas agora falando sério mesmo, tipo assim, tanto que ele passa já da época do Pokémon e nem menciona Pokémon, mano. É, mano. Que ele já. Pokémon é de 96 e o PlayStation 1 sai em 97, né? E ele fala da. Ele fala do The King of Fighters também, né? Do lançamento e tal. Fala do Tekken. Vocês lembram que ele fala do Tekken também? Ah, mas é uma coisa que o Samuel disse que tem a ver mesmo. A Nintendo é uma empresa tão escrota, mano, que pelo fato dela ser escrota, um anime desse que é uma homenagem, né, ao cenário de games, mano. O cara faz essa trajetória e não fala da Nintendo, mas como é que... Porque, tipo, Super Nintendo foi extremamente importante, mano, pra indústria de games, né? Console caseiro. Só que eu acho que a esperteza deles, né, foi justamente isso daí, né? Que a Nintendo não deve ter liberado, né? Falou. Aí a esperteza dele foi que, não, mas porque o Haru, macho, ele é um videogame, ele é um gamer... Hardcorezão, mano. Enquanto a galera ali tá com Mega Drive, Super Nintendo. Tu é doido, hein, mano? Massa aqui é o PC Engine, mano. Tu é doido. O melhor é esse bicho aqui, mano. Ele era o cara que falava da galinha, mano. É, mano. Ele foi um dos enganados, né? Do PC Engine. E o Haru no anime, João, ele é muito. Assim, a mãe dele apoia muito ele, né? Não é aquela mãe chata que fica dizendo, não, é, deixa o menino jogar, né? É, mas ela não pega no pé dele, não, mano. É diferente, a mãe dele abandonou ele cedo, viu? O cabra não gostava de estudar aí. Essa porra aí. Ele não tá roubando, nem tem matando. Tem um episódio, mano, que tem um episódio lá na... Que eles falam, mano, que ele tá indo. É no episódio do campeonato, né? Que ele participa do campeonato junto com a. Vixe, esse episódio do campeonato é massa, mano. É, mano. Tem a piada do. A vergonha de jogar com o Rigo Marrom, mano. E o Marrom, mano. E o Marrom é pra ir. Parei demais, ó. Ei, mas tu vai jogar com o Rigo Marrom, seu ladrão, seu. Tem aquela putaria do cara não poder jogar com os chefão, né? Ei, mas esse bicho não dá pra jogar não, pode jogar não com ele, viu? Pô, vou usar mesmo assim, é, mano, na nossa realidade, que era o The King of Fighters, quando o cara botava no Rugal, o Orochi, os caras ficavam logo puto. Ela dá puto. Vai usar demônio mesmo, é batu. E aí, nesse episódio do... Que ele tá indo pro campeonato, né? Ele faz uma reflexão, mano. Desse negócio, rapaz, mas será que vai existir algum dia em que vai existir esse negócio de pro player e não sei o que mais lá, né? Ele faz toda essa putaria, mano. E realmente é uma realidade que a gente vive, né, mano? Existe pro player realmente, né, e tudo mais. Os caras Haru se profissionalizaram. Nos dias de hoje, estaria ele... orgulhoso. É, mas ele até fala, mas macho, será que algum dia eu vou ganhar dinheiro jogando videogame? É, mas... Mas até... Mas, viu, Neto? É até uma coisa assim que é curiosa, né? Porque o nome do anime é chamado High Score Girl, só que ela não é a protagonista, mano. O protagonista é o Haru, mano. Mas é. O que ela tem de protagonista é o fato dela jogar bem sendo uma garota, mano. Não, entendeu? Mas é, o nome porque... é High Score... Mas não é isso. O nome é High Score Girl porque ela é que mete a porrada nele, mano. Ela, ele ganha de todo mundo e ela chega e desce a porrada nele, mano. Inclusive, seja, ela é a adversária dele, né? Do que ele, né? O anime inteiro é ele tentando ser tão bom quanto ela, mano. E a invocada que ela sempre prefere personagens pesados e fortes, né? Enquanto o Haru certo, tenta pegar personagens ágeis, né? É a Akira, é, mano, né? Uma dúvida, mano. Akira você... Ono, o nome dela. A High Score Girl é Akira Ono. E mais pra frente aparece a Hidaka, né? A Koharu, a lourinha, Koharu né? Hidaka, né? Que é a lourinha que se apaixona pelo Haru. Mas o Haru, mano, eu não entendo esses animes de romance, não, mano. O cara não faz porra nenhuma. É um nerd gamer e as mulheres tudo doido pelo cara. Como assim, mano? Mas, é tanto que a Hidaka nem faz sucesso nisso aí, mano. É, não, mano. Eu vou te explicar, Samba, de uma maneira que você vai entender, mano. É. Porque as meninas gostam. O Jota vai dizer que é as waifus, né? É, não, mano. É porque é muito simples, mano. Porque normalmente, mano, eu tô falando que são todas as mulheres. Algumas têm tendências a gostar de vagabundo, mano. O vagabundo lá no Japão é o Haru, mano. É, meu, ei, mano, tu percebeu que o Jota, depois que levou aquele processo, ele não generaliza mais nada, né? Aquele processo. A putaria é essa daí, né? Porque ele encontra essa meninazinha, né? A meninazinha mete a peia nele ali com o Zangief. Que era considerado o pior personagem de todos, né? Do Street Fighter. É, mano, mas o Samuel falou uma coisa que eu queria questionar vocês, mano. Quando vocês jogavam arcade, mano, vocês escolhiam, ou então jogo de luta em si, vocês escolhiam um personagem pelo que vocês se identificavam ou pelo poder de batalha dele no game? Tipo, ah, só jogo com Ryu e eu não jogo com Blanca, porque o Blanca é todo estranho. É, isso aí é interessante, né, mano, do cara falar. Eu acho que eu escolhia mais pelo design do personagem e pelo poder dele, né, também. Porque o design conta. O trio do Joel é Iori, Robert e o Benny Mark. Aí o cara, não, mas joga aqui pelo design. Ou se assim, o cara escolher a Athena, né? Todo dequinho. Acho, mas eu jogo assim, pelo. Mais por afinidade, assim, quando o personagem que eu vejo que seja mais simples de começar a jogar, ou então gosto muito de variar, mano. Não ficar jogando muito tempo com o mesmo cara. Eu só sei que assim, eu só sei que eu acho uma merda personagem que tem que usar o pra trás e pra frente, mano. Carregar o pra trás e. Tipo Alex Full. É horrível, detesto aí também. Mas assim, cara, tanto que no The Geek of Fight, macho, minha equipe, macho, era geralmente, tipo assim, era o Kenson e mais duas pessoas, mano. É o Cebolinha ali, rolete, macho, era né? Massa. Era mais rolete, macho, eu não tinha muito de treinar com os caras pra ficar bom, não, mano. Inclusive, isso daí era uma... tido uma humilhação aqui nos arcades daqui, né? Eu boto é o rolete pra ti, bicho. É, o rolete é um tapa na cara do cara. Se escolher no random, que é o rolete, o menino, quer dizer que o cara quer te humilhar, né? Ah, o cara bota no rolete, mas cai o Iori, Robert e Benimar. Mas é, pra provar como isso é verdade, mas tem um Azila Gamer que não saiu, que aí eu desce na porrada no Joel. Olha aí, mas o Joel nunca lançou, mano, só porque apanhou. Sabe, né? Porque não saiu. Eu jogo todos os personagens do Gundawing, mas ganho dele. Inclusive com o chefão. Eita, olha a pia aí. Mas essa putaria, né, mano? Enquanto o cara... Enquanto tá correndo essa história aí nos games, né, mano? Tá correndo uma história também de comédia romântica, né, mano? Por trás do anime, né, e tal. Que a Akira se apaixona por ele, né, e tal. Não sei o que... Não, Akira não é que a Akira seja apaixonada por ele, cara. Ela gosta dele. Ela gosta da companhia dele, mano. Ela é uma pessoa solitária, cara. É, que ela é uma menina rica, né? Ela é uma menina rica. E que é proibido pela família de jogar videogame, né? Tanto que ela tem que ser a melhor aluna da turma e tudo. E ela tem que se esconder. E em casa, né, ela só tem que estudar. Ou então se dedicar a alguma arte, né? Tipo piano, música, mas jamais jogar videogame. Jogar videogame é pra família dela é perca de tempo, né? É considerado que, na verdade, eu falei da parada de vagabundo, mas é exatamente isso, mas nessa época quem jogava videogame era considerado vagabundagem, mano, porque a gente tinha muito tempo livre. Inclusive, até hoje é também, né? Pois é, até a nossa adolescência ainda era, meninão. Tu é doido, né? Pois é. É como eu dizer, porque aqui aconteceu num tempo diferente de lá. Mas esse mesmo movimento que aconteceu lá, aconteceu aqui em épocas diferentes, cara. Mas esse negócio de quem ia pra fliperama era vagabundo. Tanto que macho fliperama que era tudo nos bares, mano. Negado ia pro bar jogar fliperama, macho. É, mano, mas agora isso aí é uma parada que hoje em dia eu tenho consciência, mano. Macho, ambiente de videogame. Por incrível que pareça, mano, fliperama não era pra ser ambiente de criança mesmo, não. Macho, era um negócio tenso. Era um negócio de... É isso que eu tô falando, tipo um cassino, né, mano? Jogo clandestino, macho, sei lá. É, inclusive, mano, ó, é o que o Jota tá dizendo. Os locais que tinham fliperama, mano, eram bares, pontos de tráfico de drogas e aquelas maquininhas de jogo ilegal. Caça-níquel. Mano. Ficava de um lado aquele joguinho que o cara bota 25 centavos e vai rolando o negócio da Copa, e do outro... Pronto. O negócio isso fight, aí, mano. O da Copa era conhecido. Fora as reportagens da Globo, que aquela lá passava que videogames induzia a violência, né? Que é jogos que faziam as pessoas ficarem violentas e que não era bom pras crianças e tal, nem, enfim, pra ninguém. Eu me lembro, eu tava vendo uma reportagem, eu jogava muito Blood, mano. Aí tava passando a reportagem dessa aí passando só os mais anos do Blood, ó. Aí olha aí, Blood. Que jogo é esse, Floyd? É o do, aquele do que é tipo Doom, que ele saiu na parada na pegada do Doom. É. Tá meio violento, né, mano? Só o Jota assim, não, mas videogame não deixa os caras violentos, não. Esse bicho jogando Carmageddon, né? Carmageddon. Aqui todo mundo jogou Carmageddon e ninguém saiu atropelando ninguém. É, tirando o Manel, viu, mano? Por incrível que pareça, eu acho que o Manel nunca jogou esse bicho, é o que tem o maior número de atropelamentos do grupo. É, e outra coisa também que eu queria elogiar o anime, galera, é porque a Ono, que é a High School Girl, né, a protagonista, entre aspas, né, ela não fala nada. E mesmo assim ela é altamente cativante e carismática. Como é que pode, mano? A personagem é mudinha e você dá o maior valor a ela. Eu acho impressionante isso aí. Eu acho essa daí, mas uma homenagem muito massa, mas porque ela é porque eu justamente. Eu sou um puto desse naipe, né? Os caras são estranhos. E também porque ela é uma homenagem àqueles RPGs clássicos, né? Ela é aquela. É a heroína que não fala nada, né? O personagem mudo. O Link até hoje não fala, cara. É, e aí todo mundo acha ele carismático, não. Inclusive tem gente que jura que ele fala, o Link. Ele já falou. É, que ninguém nem nota, mano. É, mano, mas já que o Samuel começou a falar aí de homenagens do anime, eu posso dizer qual o melhor ponto. Alto, mais alto que eu acho dessa série aí, mano, é que na série o cara deve ter o quê? Uns 12, 14 anos, né? É. No começo, né? É, no começo. Aí essa série aí, mano, pra mim já mostra a maior verdade do universo dos videogames, mano. Que chega um ponto, mas esse cara com 14 anos, porque ele diz assim, macho, tenho que arranjar um emprego pra sustentar o meu vício. Essa é uma das maiores verdades. Eu me identifiquei de mal, mas escorreu uma lágrima, mano, quando esse bicho começou um trabalhozão braçal. É porque ele queria comprar o jogo novo, né? Ele queria comprar o videogame, aquele videogame lá, o PC não sei o que, que o Neto acabou de falar. Eu vi aquela cena ali, mancha, o cara. E o pior é que ele começa a trabalhar e tem um episódio que ele diz que os colegas dele desistiram, né? Porque ele tinha que trabalhar. Antes do trabalho, não, mas vai sair o jogo tal, eu tenho que me manter, mas eu pensei a bater palma, mas sozinho, mas me levantei do sofá e fiquei aplaudindo, tá que nem um amigo meu, né, que ele bota no Facebook assim, tem que voltar a trabalhar porque os jogos não se pagam sozinhos. Eu trabalho pra comprar videogame. Mas eu, você pode falar o que for, viu, mano? Mas uma das minhas motivações maiores pra poder estudar na vida sempre foi videogame. Pô, mano, mano. O cara pode negar, mano. Macho, o ser humano só tem dois objetivos na vida, mano. Um é videogame e outro eu não posso dizer, porque eu aprendi com a lição aí do Jota, né? Aí... com os processos, né? Com os processos, é. Ei, mas todo mundo sabe qual é o segundo motivo aí. É o Piton já dizia isso aí, né? Piton. mas tu falou que o anime não tem... Super Nintendo, mas eu acho que tem, viu, mas... Tem. Ele fala o Super Famicom, fala de alguns jogos unidos. Tem aqui, ó, tá aqui um preview aqui do sétimo episódio. Sei quem, a Haru compra uma cópia do Final Fight pro Super Nintendo aqui. Então... Mas é o que eu falei, esse episódio aí, que ele compra o Final Fight pra poder jogar com o Haru, mano. Só que o Final Fight não dá de dois, mano. Ela fez a mesma coisa. Mas Final Fight, ó, não é exclusivo da Nintendo, mano. Final Fight é da Capcom, mano. Mas entendeu? Tem o Super Nintendo, não, lá. Pois agora, quem é que é a melhor meninazinha? A Kira Ono ou a Hidaka, a lourinha? Não, mas outra coisa, a gente tem que falar da Hidaka. A gente falou da Kira, não falou nada, porra, né? Da Hidaka, né? Inclusive, era... Não, eu gosto da Hidaka, porque a Hidaka, eu achei ela é muito esforçada, porque ela não sabia porra nenhuma de videogame, ela foi lá... Correu atrás, mas fui pra lutar contra ele, assim. O pai dela tinha um mercadinho, né? Um mercantilzinho. E ele ficava jogando ao relento do arcade que tinha no mercado em frente, o mercadinho. E aí o pai dela comprou uma máquina de arcade, né? Pra conseguir um dinheiro extra. Mas vale dizer que o mercadinho da é mais parecido com os playgrounds que nós tínhamos aqui, que não tinha banquinho pro cara sentar, não tinha porra nenhuma. Era no meio do... Inclusive tem uma hora na... No meio da chuva, né? Que o menino lá tá jogando. Não, mas tem que melhorar aqui. Chovendo e o cara jogando lá, né? Ele ia jogar lá, que era mais barato. Aí, como era mais barato lá, ele ia jogar lá, né? Eu acho que foi assim que chamou a atenção dela, né? Porque ela via ele jogando ali no relento. Aí teve uma hora até que eu acho que ela foi deixar um casaco pra ele e tal. Porque o bicho era tão asilado que... Tava nevando e o cara jogando no meio da rua, pelo amor do céu. E aí ela queria entender, né, por que ele era tão apaixonado por esses jogos, né, mãe? Pra poder chegar perto dele, né, mano? Ter alguma coisa pra conversar, né, e tal. Aí ela... Eu sabia ela que era uma doença, né? Também sem volta, né? Acho, eu sei que o arcade que tinha lá no Bosque dos Bandeirantes, lembra ali? Tô perto da Bezerra. Acho, Bosque dos Bandeirantes? Bicho, aonde? É, mano. O bicho era no relento, mas também era só o arcadezão no meio da rua lá. Não tô lembrado não, ali dos Bandeirantes, onde é que era ali. É, mano, não tinha Shark Games, né? Ainda tem, cara... existe até hoje. Pois é, aí o cara pegava a direita ali na Shark Games, mano, em frente a um condomínio, é onde o pessoal chamava, o Bosque dos Bandeirantes. Aí era tipo do lado de fora, no meio da rua mesmo, mano, tinha um arcade lá. Estaria, né? Os caras botavam essa arcade no meio da rua. Se fosse hoje em dia, negado, ia lá de noite lá, bicho pra cá. Inclusive, eu acho que a locadora do Manel, mas o arcade era no meio da rua também, no relento zero. O cara serenando e o cara jogando. Agora, uma coisa que eu acho interessante da Hidaka é que o estilo de jogo dela é diferente do deles, né, cara? A verdade, o estilo dela no começo era o loucura total, né? Que ela ficava só rodando o controle e apertando todos os botões. Mas é porque... como todo mundo começa, mano. Todo mundo começa desse jeito. Mas assim, o que eu disse que é diferente é que, tipo assim, o dele, a Kira e o principal, eles escolhem um personagem, independentemente se o personagem é fraco ou não no jogo, eles continuam jogando com o mesmo personagem. Tanto que o Guile é nerfado e ele continua jogando com o Guile, né? Mas ela não, ela vai com os personagens que são mais quebrados, mano. Ela vai pra ganhar, mano. Ela é tipo. É tanto que o jogo que ela começa a treinar é aquele Vampire. Como é o nome, Joel? Vampire. Darkstalker. Darkstalker, é isso mesmo, Darkstalker. Aí ela usa aquela múmia, né? A múmiazinha, ou é aquele cara da. É a múmia do Darkstalker que ela usa. Só que eu acho que ela começa no Mortal Kombat 2, né? Não? É que ela escolhe o Raiden. Não, esse aqui é massa, vamos ver aqui. Tem Mortal Kombat, mano, lembro não. Tem, no jogo tem o Mortal Kombat 2. Que até ela folha assim, aí ela faz aquele golpe, né? O duas pra trás, frente seco. Ele sai empurrando o cara. Ela pergunta o que é que ele fala nessa hora aí. Eu lembrei, tem mesmo, porque tem até aquela parte que o Raider grita: Jardim Guanabara! Jardim Guanabara! E ela pergunta, né? Mas o que é que ele tá falando aí? O pior que é, né? Ele diz isso aí mesmo. Aí depois ela começa a treinar, né? E fica... Vixe Maria, mas como é que porra? O bicho fica um monstro, né? Só que é aquela coisa que o Neto falou, né? Ela só usa os chefão, né? Os apelão, um doideiro. Aí, mas é isso que eu tô dizendo, tipo assim, é porque ela, meio que o anime deixa entender que ela não é raiz como os outros, macho. Ela é tipo, joga porque quer ganhar. Pois é, é isso que me decepcionou um pouco na história, porque acaba. Ele brilha muito quando foca na história dos games, na relação da amizade deles e tal. Mas quando entra no romance, caga o pau, mano. É tanto que tem um episódio lá que ela desafia ele pra lutar com ela. E se ela ganhar, ele vai sair com ela. Como assim, mano? No Japão isso é normal, mano. Você desafia as outras pessoas por qualquer coisa, mano. É tipo a luva no Texas, né? O cara pois, tá... Exatamente. Nessa hora aí que aparece a... Só um adendo aí pra embasar o que eu disse, mas é porque o Samuel talvez não lembra, mas no tempo que a gente era estudante, não tinha um negócio aí que se o cara sentasse e não dissesse castanha, levava um murrão, mano. Tá mesmo. Isso é clássico, mano. Ué, é castanha a mesma, é clássico. É a mesma linha de raciocínio. Inclusive, então, o cara sentar era só aquele murrozão seco nas costas. Pai, todo mundo olhando. Não, mãe, que dava era, tava todo mundo calado no colégio, né? O cara sentava, aí o cara escutava só aquele tum. Aí só o cara. Porra, baito, onde é bem isso? Não, é só o cara. Todo é tonto. O cara com o braço assim pra trás, né? Olhando o seu corpo pra... O cara todo torto assim. Putaria. Ah, os caras tudo comentando que manchou o pulmão, né? O cara, eu vou morrer, matou. Tinha o Castanho e tinha o Tostão, né? O Tostão era o cara chegar e dar uma ajoelhada na tua coxa, doía pra caralho, vocês lembram disso aí? O Tostão era cruel, mas que o cara saia mancando, mano. Porque ele pegava tipo um nervo, né? Na coxa do cara, mano. O cara ficava sem movimento, mano. Esse cara aprendendo as técnicas milenares, né? É, bater só no nervo. Só brincadeira sadia, né? Nessa hora aí que aparece a Hidaka, né? É a parte que a Akira vai embora, né? Ela vai embora ela chega um pouquinho antes, mas basicamente ela assume o lugar dela quando ela viaja, né? É. E passa alguns anos lá. E aí quando ela volta de viagem, mano, que ela tá... acho que é a Hidaka que tá com cabelo grande, né? E tá... Aí elas viram rivais, né? Mas é porque chega, ela segue aquela linha dos japoneses, né? De deixar o cabelo crescer quando gosta de alguém. Aí como ela gostava do principal, é deixa o cabelo crescer, cara. Mano, tem isso aí tem também. Isso. É, mano. Tanto caralho. Que no Naruto, aquela cena da luta da Inoue e da Sakura é por causa do Itachi. Itachi não, Sasuke. Caralho. Ela corta o cabelo porque desiste do Sasuke. Olha aí, mancha. Caralho. Por essa ninguém esperava, né? Isso daí foi um plot twist, viu? Aqui também tem formação, mas os caras pensam que é só porra aleatória. A galera pensa que é só putaria, mas... aposto que ninguém... Aí. Inclusive, pode comentar aí, mas se alguém saber dessa informação... Aliás, não, porque aí ninguém vai comentar, né? Mas quem não sabia disso aí, comenta aí. Duvido que alguém soubesse disso. Meus ovos. Tinha um shopping aí que o Neto lembrou o nome, que era o Shopping Akayaka, né? Esse shopping, ele era praticamente um galpão lotado de fliperama que tinha aqui no centro de Fortaleza, lá na Barão do Rio Branco. Depósito. Aí quando eu ia fazer algum serviço de banco no meu pai, que eu trabalhava com meu pai, né? Aí eu passava lá, pegava umas moedinhas que sobravam, uma graninha e jogava lá. Tu é doido, mano. Tinha todo tipo de jogo, mano. Tinha principalmente o arcade raríssimo das Tartaruga Ninja pra jogar quatro pessoas de uma vez. Só tinha lá, doido. Eu não vi em outro canto, não. Eu só vi lá esse arcade aí, porque era raríssimo você encontrar esse arcade, mano, porque a galera não tinha grana pra comprar um arcadezão caro desse, né? E lá tinha ele. Tanto ele, como aquele do Capitão Comando também tinha. E vários arcades de luta, mas tu é doido. Lá era incrível. E principalmente aqueles arcades, no caso, fliperama antigão, né, que muita gente gosta. Eu não gosto muito, não, que é aquele que o pessoal chama de pinball, né, hoje em dia, que dá até pra jogar no videogame também, que é você ficar controlando a bolinha. Mas eu nunca entendi aquilo, galera. O cara, às vezes, fazia a malaca de ficar mexendo a máquina pra bolinha ir pro canto que ele queria. Mas eu achava muito esquisito, porque não tinha controle quase nada, mancho. O cara só batia a bolinha ali, tinha que ter um macete. Isso aí se chama de física, mano. Quando a bola vem, você empurra o equipamento todo pro lado, é a gravidade mexendo a bola. É que sabe que foi daí que surgiu esse negócio do tilt, né, mano? O tilt vem daí. É, exatamente. Aí. Aí, mais uma informação cultural. O cara pensa que aqui é só putaria, né? Eu só me lembro, mano, porque o Street Fighter, ele tem uma porrada de versão, né? Inclusive o próprio anime, ele fala disso aí, né? Porra, mas Street Fighter todo ano sai versão diferente, mano, já é isso. E é sempre o Street Fighter 2, né? Aí o Street Fighter 2, mano, tem o Street Fighter 2 Turbo, que eu não sei nem como é que a galera consegue jogar com aquilo. É massa que no anime, né, ele fala assim, aí que veio o Street Fighter veio e lançou um novo jogo. Aí todo mundo achou que ia ser o Street Fighter 3, aí que ele pegou todo mundo de surpresa, era o Street Fighter 2 Turbo. Pegou todo mundo. Ele faz essa brincadeira no anime que sempre ele acha que vai sair o 3 e nunca sai, né, Luiz? Sempre é outro nome do 2, né, mano? Que acha a movimentação dele muito ruim, mano. Os bonecos se mexem rápido, mano. Já bem sim, mano. Por isso que é isso, porra. Dos Street Fighter 2, eu acho que o que eu me lembro que eu gostei mais foi o Super mesmo. O Street Fighter 2 Super, né? Que tinha o T-Hawk, que tinha o DJ, tinha o Feilong, né? O DJ. Esse jogo aí, macho, era o que eu queria ter, o que eu tinha. Não tinha a Kami, não tinha esses personagens, não. Só tinha os clássicos, né? Não tinha a versão zona antiga. Nessa época aí, o Ken, ele dava um Shoryuken, dava só um hit. Só que no Street Fighter Super, ele dava 3 hits, eu acho, que ele dava aquele... Aí veio lá pra cima. Ixi, será que isso aí começou a lenda do Ken ser o apelão? Porque... isso aí, até hoje, você vai jogar Street Fighter Online, sempre a negada tá de Ken. Todo mundo só quer jogar de Ken, porque acha ele mais apelão. Na época, hoje em dia, na verdade, mudou, né? Um ficou, tipo assim, o Ryu, se eu não me engano, o Hadouken dele é mais forte, e o Ken é o... Shoryuken. O Fektektoru, tem o Shoryuken, é uma porada dessa, eu acho. Shoryuken do... Jota, até hoje, até o Joel pode confirmar. Joel, qual é o personagem mais jogado, né? O Ken, né? Eu acho que ainda é mais que o Ryu ainda, mano. O Ken. É o Ken. Acho que mais jogada é aquela menina que é assada masoquista, mano, que tem um chicotezinho. Aí tem o Ken foi difundido, mano, por causa do Daigozão ali, mano. Depois daquele campeonato que ele meteu a pia na Chun-Li. Já aí ficou difundido. Ficou difundido. Mas aquele vídeo Ken é do ali. Daigo, mano. É dele, né? Não sabia, não. É o Daigo, mano, de tá de Ken, mano. Caralho, mano. Tá aí outra informação cultural que. Só aqui no Asila, né? Só aqui no Asila. Que só eu aqui saber no Asila que você tem isso. Do Daigo, mano, no Street Fighter 4 só, mano. Quer dizer que desde o 2 esse bicho era profissional, né? É, mano. É doido. E esse bicho aí, tá, mano. Outra informação. Cara, já ia xingar ele. E outra informação também, né? É porque nesse campeonato aí ele não ganhou, ele perdeu. Foi não, mano. Foi, mano. Putaria, velho. Cara, foi virada histórica, né? Me perder o campeonato. Até hoje é história. Macho, é mais histórica mesmo. Até hoje, volta e meia nas streams, passa aí, mano. O cara, só que, na verdade, quem foi que entrou pra história dos videogames? Foi ele, mano. Não foi o campeão do evento, não. É mesmo, aí. Ninguém sabe nem quem foi o que ganhou isso aí, mano. Mas esse vídeo aí. Mas ele não joga. Mas ele não joga mais hoje em dia, não, né? O Daigo. Joga, mano. Mas sabe qual vai ser a reviravolta? Aqui no final do High School Grill a história é dele, mano. É ele ali. Bicho, adotando o nome gamer de Daigo, né? Caralho, aí sim, mano. O Haru é o Daigo, manca, já pensou? Aí sim ia ser um plot twist aí, o Samuel que gosta de plot twist. Eu dou maior valor, doido. Aí ia ser massa. Ia ser plot twist doideira. Só o cara com a camisa já é a mala, né? Mas era isso que eu queria ver com vocês em relação às próximas temporadas. Vocês acham que vai seguir esse lance de seguir as gerações e tal? Porque a gente viu até a geração PS1, né? Que é a sexta ou é a quinta geração, né? Ainda falta a do Play 2, a do Play 3, Play 4 e tal. Inclusive, vocês acham que ele fala isso até ele se tornar um jogador profissional? Porque o Haru, ele já fala desde o começo que queria ser um jogador profissional e naquela época nem sonhava ainda existir o esporte, né? Tanto que ele participou do campeonato. O campeonato é um primeiro meu merda, né? Mas em primeiro lugar. A minha opinião sobre isso aí, se for nessa pegada, eles só vão fazer até o Play 2. Porque pra mim, a época romântica dos games de luta terminou aí. A época romântica. A época romântica, né? O cara jogava com os arcades ali do lado do outro. Mas o cara jogava em casa e tal, chamava um amigo. Morreu com o Play 3, pronto, ela matou essa turma aí. Verdade, faz sentido. É, no Play 2 ainda existia um multiplayer local, né? Aí depois do Play 2, pro Play 3, que o Play 3 já é considerado a sétima geração. Essa geração que a gente tá agora é a oitava. Aí na sétima praticamente morreu o multiplayer local, virou multiplayer online, o pessoal não saía mais de casa pra ir na casa do amigo pra jogar, só ficar jogando tudo online, a galera tem preguiça. Isso gerou uma cultura horrível, que até pra jogar RPG a negada não quer sair de casa, quer jogar online, o RPG no Skype, mas não quer sair de casa pra se encontrar inclusive, pra jogar. Inclusive eu queria denunciar o PC aí, que esse bicho vive furando as nossas sessões de RPG por causa desse baitolo e ninguém consegue jogar direito. Inclusive eu tava jogando Dragon Ball, mano, online, uma vez. Aí eu botei no servidor do Japão, né, mas pra jogar com os japoneses lá e tal. Aí, né, caí nos adversários lá, chegou um carazão lá que era ruim, que só uma porra, meti a chibata nele. Aí, de repente, mas o cara ficou bom. O cara escolheu um personagem lá e ficou bom, aí começou a meter a chibata em mim. Aí eu, mas já dei isso. Não é possível. Não é o mesmo cara que tá jogando, não, mas sei, mas... Deve ter sido algum cara, mas que tava jogando lá e ficou puto. Aí deve ter chamado algum primo dele. Ei, Sasuke, vem aqui bater nesse cara aqui, mano. Ei, mano, pode ser que o cara viu que tu era brasileiro e disse, não, mas vou jogar só com a mão aí. O cara... vou jogar com os pés, né, mano? É, o cara, não, mas sabe pra... jogar, mano. Vou jogar direito. Tu vai ver, o cara não, tipo, um jogador profissional, macho. Aí o cara tava fazendo, macho, se eu jogar profissional, só jogo com um personagem, vou jogar com outro só pra desopilar. Aí tu vai tentar porrada num cara, mas o cara, porra, mano, tem que pegar o meu principal, mano. O cara jogando só com os pés, né, mano? Não, agora acabou a brincadeira. O cara com aquela guitarra do Guitar Hero, que nem o cara finalizou o Dark Souls, mano. Macho, isso aí é uma coisa que não mudou, não, viu, macho? Na nossa época tinha os asilados muito doidos. E hoje em dia também tem, viu? Que esses caras que fazem speedrun, mano, que o cara olha assim, macho, que diabo é isso, macho? Como é que o cara fez esse glitch aí, mano? Os caras ficam com no Link to the Past, os caras ficam com o Link pinando a parede pra poder ganhar, sei lá, 2-3 frames, cara. Frames, cara. O cara não tá ganhando nem segundo, o cara tá ganhando frames, mano. É muito absurdo, cara. Eu vi um speedrun que foi do Dark Souls 2, mano. O cara finalizando em meia hora, sei lá. Aí o cara pulou na parede, pulou de outro jeito lá. Aí o cara saiu por cima do castelo, saiu numa área toda preta. Vixe, macho, que diabo é isso, macho? Eu vi isso aí, João, naquele jogo lá que a gente quebrou a cabeça. Uma porra, mano, que até hoje tu não zerou ele. Como é o nome? O Blondstein não, macho. Aquele do... Bloodborne. Ah, sim. Aquele, o cara ficava pulando de uma tela pra outra. Que diabo é isso aí, macho? Era praticamente um cenário só, mano. Só que ele ficava pulando de um cenário pro outro, mano. Os caras conseguem achar uns glitches, mas que não... Sei lá, mano, como é que o cara faz, mano? Vocês já viram do Mario? O cara finaliza o Mario World em 11 segundos, uma parada dessa? Que o cara pega assim o... Ele começa o jogo, ele pega o casco, joga de um jeito, vai do outro, aí pega o Yoshi, joga o Yoshi de cor, faz uma parada dessa, aí volta pro começo e bum, acaba o jogo. Vixe, mano. é uma loucura inacreditável, mano. Procura aí pra tu ver o Mario World, mano. Mas isso que a gente tá falando era legal abordar também no anime, porque o anime ele só abordou praticamente a pontinha do iceberg mesmo, assim, de toda essa cultura gamer, né? Porque ele focou muito nos fliperama, né? Mas ele não focou ainda nessa cultura online. Ele focou muito nos fliperama de luta, mano. É mais voltado pra parte de luta mesmo e tal. Tanto que essas coisas assim de outros jogos mal são abordadas. Tipo assim, o Ghost in Goblins, ele aparece, mas não é um dos principais. Ela joga aquele outro jogo que ela fica... acho que é até Final Fight também, que ela joga no fliperama com ele e ela fica fazendo alquimia, que ela vai e pega um como item. Como é, mano? Ela faz alquimia, mano? É, que ela jogo pega. É esse, mano? Ela encosta as mãos e bate assim no arcade, aí transmuta o bicho. Ela pega o personagem e deixa ele com pouca vida, aí na hora de pegar o item ela dá uma apertada pra trás. Ah, aí o item... sim, isso aí eu lembro, isso aí eu lembro. É no primeiro episódio ela faz isso, se eu não me engano. Aí tem uma cena lá que tá ele jogando com a... não sei se é a Hidaka ou se é a Haru, que ela já tá com life cheio, né? Ele tá com life pela metade. Aí aparece um frango. Aí ela chega e pega o frango. É essa parte mesmo. É exatamente isso. Ela tá puta com ele, né? Tem um negócio desse que ela tá puta. É porque ela tava jogando de um pra poder fazer o high score. Ela não tava jogando pra finalizar. Aí ela fica aí ele vê ela perdendo muita vida e fala assim, ah, eu vou lá ajudar ela. Aí ele bota de dois, mano. Aí ela vai e fica puta, mano. Porque ela quer ficar com pouca vida pra poder alquimizar, mano, e fazer o high score. Inclusive, saiu aqui o Samurai Shodown 5, né? Aliás, o 5 não, aquele novo, né? Samurai Shodown novo aí, bicho tá massa. Bicho, como é que tá os gráficos dele, Joel? Tá aqueles gráficos estilo The King, não, né? Porque não, tá o último igual The King, o Street gráficos... 5. Ah, então tá bonitão mesmo. Igual o Street 5, tá bonito, né? Eu não jogo nem compro nada enquanto eu não platinar o Bloodstained, mano. Esse jogo é muito escroto, mas que jogo massa do caralho, mano. É difícil você ver o Jota elogiando assim alguma coisa. Mas eu tô te falando, mano. É a mesma coisa de jogar Castlevania. Eu me lembro quando eu jogava Castlevania, mano. Eu devo ter jogado acho que umas 600, 700 horas de Castlevania, mano. Tu viu, mano? O campeonato que teve, que um cara tava jogando de Charlotte, o outro com o Raomaru. Aí o cara que tava com o Raomaru, mano, tava com o lifezão na alma. Aí o cara, pra humilhar, ele pegou isso na final de campeonato, viu? Ele pegou a chave. Qual versão do Samurai? Eu sei se o último agora, Samurai Shodown, o último. Já, mas até pro campeonato desse. Já. O último foi o 4, né? O último é o 4, né? É, esse agora é só chamado só de Samurai Shodown, não tem número não. Aí o cara, mas tem um comando que o cara faz pra poder humilhar o personagem, o inimigo. Que o cara joga a espada no chão. O cara jogou a espada no chão. Aí começou a lutar só com as mãos, com o Raomaru. Aí o cara virou, mano, a luta, mano, o Raomaru. Que pariu. Nossa, e o cara perdeu, mano, o campeonato. Ei, mas só por essa opção aí, mano, o Samurai Shodown já virou um jogo muito mais fácil. É, mano, mas lá no Shopping Akayaka, mano, tinha aquele Street Fighter muito doido que o Ryu, quando dava o helicóptero, soltava Hadouken no meio. O Street Fighter de rodoviária, né? Rodoviária. Eu não sei como é que era essa nomenclatura, né, mano? Street Fighter. E eu não sei como é que os caras conseguiram criar o hack, né, desse Street Fighter, tipo... O Blanca faz aquela magia com a mão o Honda faz a magia com a mão e solta choque ao mesmo tempo, mano. Ele faz a magia com a mão e solta Hadouken, mano. Porrada, é. Assim. Aí dá uns 100 hits no cara. Eu nunca vi isso aí, mano. Eu vi, mas tá doido, era impressionante. O Ryu, ele ficava soltando Hadoukens e subindo na tela. E o Shoryuken era do mesmo jeito, ele ficava subindo até o infinito, doido. Então é doido, era loucura demais, mas isso aí, mano. Só que na época eu vi o pessoal chamando de Street Fighter pirata, né? Não era de rodoviária, não. Mas de rodoviária fica mais massa. É, de rodoviária foi o que o tempo consolidou, né? Será que é porque tinha uma rodoviária que tinha um arcade, aí a galera chamou de Street Fighter de rodoviária? Possivelmente, né? Ou então foi um cara que trabalha na rodoviária e conseguiu se aposentar só vendo esse Street Fighter aí. O bicho era o João Rodoviária, né? Homenagearam ele. vista, baby.